Sair de

já tão gasto. Dispenso qualquer companhia, qualquer um de mim afasto. Mesmo só à tua espera e o discurso decorado, ansiedade, alegria, mas se algo dá errado, é a noite que almas gêmeas se desprendem por si só. Quando o manto negro e farto aparece e solta o nó, é a noite tu e eu descobrimos algo mais, que amanhã vai ser notícia na TV. Cada noite perdida. De... cura em cada passo esquecido. Faz a viagem para lá do infinito. Ensina-me, diz-me que o tempo não professou. Mostra-me e tudo o vento levou. Diz-me esquecido. Existe a viagem ao infinito. Ensina-me, diz-me o que o tempo não professou. Mostra-me e todo o tempo levou. Diz-me que não se apagou. Mesmo que a gente já saiba que de madrugada tudo vai voltar.

dás sempre mais do que eu espero. Uma chama ardente que se apagou. Lá fora chuva e frio. Deste inverno que em mim ficou. Tu prometeste o que não querias dar. Palavras que disseste por prazer e agora não, nunca mais me quero entregar. Viver um só momento, deixa-me cair em tentação. Nunca mais me quero entregar nos braços de alguém que não me saiba amar como eu quero. Yeah, yeah. Nós os dois pura matemática. Yeah, yeah. Como num problema complexo de difícil resolução. Yeah, yeah. Fórmula vazia de nexo. Yeah. Num equilíbrio perfeito e lógico encontramos a solução. Nem sempre os momentos são bons e tudo fica por dizer. Mas basta o teu olhar e eu sei que não me vou perder. Como que nos leva a fazer coisas que nós nem sempre queremos? Assim é o amor, tempestade de impulsos, turbilhão de sentimentos. Mas apesar dos fracassos e das marcas que ficam, de balas perdidas, são disparos certeiros que nos deixam marcadas. Cicatrizes da vida. Canal 2 da Antena Web. Perto estou onde queria estar. O que me espera? Ver-te chegar. O mundo não dá se não espera. Se a vida para e te sente, segue o rumo atrás de mim. Se quero que te vejas de frente, tu aqui ao pé de mim. Aqui ao pé. Trago, sinto no teu sentir. Não quero mais sair. O que te espera sempre no outro lado do mar? esperas. Se a vida para e te sente, segue o rumo atrás de mim. Se quero que te vejas de frente, tu aqui ao pé de mim. Se a vida para e te sente, segue o rumo atrás de mim. Mesmo só para ter a tua atenção, não reparas, mas quando eu passo, não levantas os teus olhos do chão. Que palavras eu te posso dizer, se eu sei que não me queres ouvir? Mas tu vais ver. Vou seduzir-te sem tu saberes. Vou seduzir-te mesmo sem quereres. É demais o que se passa comigo. Já tentei esquecer-te, mas não consigo. Vou seduzir-te sem tu saberes. Vou seduzir-te mesmo sem quereres. Vou tentar a minha sorte contigo. Quero ser mais do que um simples amigo. Tantas vezes que eu me pergunto se és mesmo tu que eu quero para mim. Quando eu falo e mudas de assunto, logo o meu coração diz que sim. Diz que sim. Que palavras eu te posso dizer, se eu sei que não me queres ouvir? Mas tu vais ver. Vou seduzir-te sem tu saberes. Vou seduzir-te mesmo sem quereres. É demais o que se passa comigo. Já tentei esquecer-te, mas não consigo. Vou seduzir-te sem tu saberes. Vou seduzir-te mesmo sem quereres. Vou tentar a minha sorte contigo. Quero ser mais do que um simples amigo. Sem tu saberes, vou seduzir-te mesmo sem quereres. É demais o que se passa comigo. Já tentei esquecer-te, mas não consigo. Vou seduzir-te sem tu saberes. Vou seduzir-te mesmo sem quereres. E mesmo sem vou tentar a minha sorte contigo. Vou seduzir. Quero ser mais do que um simples amigo.

estamos.